ouça essa canção que vem do coração de Deus. A morte vem, não tem hora marcada. Aceite a Jesus agora. O amanhã não pertence a você. Aceite a Jesus agora. Não almeje o depois. Tome uma decisão, pois a noite vem e só Cristo tem a salvação. Essa vida não tem nada pra dar, se continuar assim vai sofrer. Saia dessa pra não perecer. Não importa o que és, Jesus Cristo quer você. Vem, não tem hora mais.